Foi feito um acordo, né, entre a Vale e as instituições de justiça na semana passada, tá certo? Os atingidos e o prefeito de Brumadinho, que estava aqui também, os atingidos de uma forma geral, acham esse acordo insuficiente, né? Então, eles estão fazendo um pleito aqui nesse momento de manutenção do pagamento emergencial para todo mundo, né? O acordo que foi feito prevê manutenção para todo mundo, mas com valores diferenciados. Eles querem o valor integral. O Ministério Público está aqui ao lado da população, né? Então, se as pessoas estão entendendo que esse acordo é insuficiente, o que foi feito aqui foi um pedido para que a Vale reabrisse as negociações nesse sentido. Então, nós vamos esperar, né, a Vale dar uma resposta em relação a isso. A gente não tem essa data dessa nova reunião marcada, até porque a gente nem sabe qual vai ser a resposta da Vale em relação a esse pedido, né? Então, é isso que aconteceu hoje aqui. A gente teve um avanço na semana passada, que é a manutenção do pagamento emergencial, né, aí por 10 meses para essas 108 mil pessoas com valores diferenciados. A ideia de você manter como estava, nesse sentido, não avançou. Além desse pleito, há a possibilidade do Ministério Público fazer pleitos específicos para determinadas regiões. Isso já está no acordo para que sejam incluídos na manutenção integral do pagamento, né? Então, isso já é possível. Mas o pleito agora dos atingidos é que seja mantido para todos 100% de forma indistinta ao longo de toda a bacia. Se esse é o pleito dos atingidos, nós vamos encampar esse pleito e vamos tentar que a Vale aceite esse pedido, tá certo? Agora, o que nós temos garantido já com o acordo é a manutenção por 10 meses, né? Uma parte dessas pessoas vai manter 100% e a outra parte vai ter um corte de 50% dos valores. Aquele acordo foi o melhor acordo possível na semana passada. Agora, é evidente que a população está se mobilizando, né? E um acordo pode ser mudado a qualquer tempo, porque afinal de contas é um acordo, né? Então, se diante da mobilização da população que já está ocorrendo, né? E pelo que a gente está vendo e pelas falas aqui, pretende até ficar maior ainda, né? Hoje o comércio de Brumadinho fechou. Pode ser que a Vale se sensibilize diante dessa situação e resolva reabrir as negociações em relação ao pagamento emergencial. Nós esperamos, né, que a Vale tenha essa sensibilidade e veja que o acordo para a população está sendo insuficiente nesse momento.